Os médicos disseram que era devido à má alimentação. Ana se sentia culpada e impotente. Mas então ela encontrou nosso serviço. Com a minha ajuda, Ana aprendeu a preparar refeições nutritivas e deliciosas para Pedro com os ingredientes que já tinha em casa. Em poucas semanas, Pedro começou a ganhar peso e a ter mais energia.